agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E a cidade de Foz do Iguaçu é o quinto melhor destino turístico do Brasil, conforme a escolha dos usuários da rede social de viagens TripAdvisor. Foi divulgado nesta semana o resultado da edição 2015 do prêmio Traveler's Choice, que tem como critério principalmente a escolha dos viajantes através das análises de atrativos e estabelecimentos feitas com a referida ferramenta, considerada uma das mais conceituadas no mercado internacional. À frente de Foz do Iguaçu ficaram Gramado, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Atrás, Salvador na Bahia, Jericoacoara no Ceará, Ipojuca no Ceará, Curitiba e Fortaleza, outro destino cearense, três destinos cearenses entre os 10 mais bem cotados. Já com relação aos destinos internacionais, infelizmente o Brasil ainda está bem atrás dos principais polos turísticos do planeta. Nenhuma cidade brasileira foi citada na lista das 25 melhores para a prática do turismo. Na página do prêmio, Foz do Iguaçu está descrita da seguinte maneira. Preste atenção aí porque ajuda a entender um pouco de como é feita a imagem de Foz do Iguaçu fora daqui. Tamanduás gigantes, bugios, jaguatiricas e onças pintadas em perigo de extinção, além de milhares de borboletas, estão entre as atrações deste parque designado como Patrimônio Mundial, que marca a fronteira entre o Brasil e a Argentina. A pé ou de jangada, os exploradores podem ver uma das cachoeiras mais espetaculares do mundo, as Cataratas do Iguaçu. Em meio às 270 quedas d'água do parque, a impressionante Garganta do Diabo reúne 14 cachoeiras e produz um arco-íris eterno em dias de clima bom. Como se vê, o destaque total, né, para a questão do Parque Nacional do Iguaçu, que é, de fato, o nosso carro-chefe em termos de divulgação turística. E a divulgação espontânea, positiva ou negativa, que os atrativos ganham em comentários e avaliações feitas por viajantes em portais como o TripAdvisor, é considerado um dos principais ativos em termos de captação de turistas que utilizam a internet como principal fonte de informação. Quando o trabalho é bem feito, os ganhos são evidentes. Hotéis e pequenos estabelecimentos de Foz do Iguaçu, felizmente, já aprenderam esta lição, com a cidade figurando constantemente nas listas de empreendimentos mais recomendados do Brasil para viajantes nacionais e estrangeiros. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, twitter.com/CBNFoz, facebook.com/CBNFoz e também nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 28 de março de 2015. Bom dia. Comitiva de Foz do Iguaçu foi a Brasília nesta semana negociar manutenção da cota de compras ou ampliação da mesma para $500. Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu chega à 10ª edição com a expectativa de superar a marca de 6 mil participantes. Autoridades argentinas mudam local de emissão da carteira de trânsito fronteiriço. Atrativos da região de fronteira participam da Hora do Planeta na noite deste sábado com suspensão da iluminação monumental de Itaipu. Feriado de Páscoa e Semana Santa tem ocupação abaixo do previsto na hotelaria de Foz do Iguaçu. 11 horas e 9 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 11 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, nesta manhã de sábado, 28 de março de 2015. A temperatura agora no centro de Foz, com predomínio de tempo nublado aqui na fronteira, é de 24 graus, umidade relativa do ar de 94% e ventos a 5 km por hora. Para este fim de semana, a previsão é de que o tempo continue instável aqui na fronteira. Para hoje à tarde, previsão é de chuvas com trovoadas, período da noite, pancadas de chuvas e trovoadas, temperatura máxima 30 graus, ventos de até 28 km por hora, é o que prevê para hoje o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Já para amanhã, domingo, previsão aí de pancadas de chuvas com trovoadas aqui na fronteira, temperaturas entre 20 e 27 graus. E essa situação aí de chuvas pode fazer, inclusive, aí com que a concessionária Ecocataratas suspenda a detonação de rochas que está prevista para amanhã de domingo ali na região de Matelândia, mais precisamente no perímetro urbano de Matelândia, uma detonação que deve acontecer em função dos trabalhos de duplicação. E isso está previsto para acontecer a partir das 8 da manhã, mas caso aí o tempo não colabore, será suspenso e adiado para o domingo seguinte. Previsão que temos aí para amanhã justamente é de chuva. Fique atento aí, porque se a interrupção da pista acontecer, será das 8 às 10 da manhã, conforme anuncia a concessionária Eco Cataratas. Para segunda-feira, a previsão do tempo aqui para Foz do Iguaçu é de pancadas de chuvas isoladas. Terça e quarta-feira, sol entre poucas nuvens. Não temos ainda a previsão do tempo disponível para o feriado prolongado aqui na fronteira, mas claro, ao longo da semana continuaremos atualizando as previsões aqui para a cidade de Foz. Continuamos falando a respeito aí da situação dos atrativos turísticos aqui de Foz do Iguaçu neste fim de semana. Os aeroportos aqui da região trinacional estão abertos agora para pousos e decolagens. O Aeroporto Internacional Cataratas, em Foz do Iguaçu, não tem complicações para a operação neste momento. Tivemos, inclusive, bastante nebulosidade aí nas primeiras horas do dia, mas neste momento a operação não é prejudicada. Aeroporto Internacional Guarani, na região metropolitana de Ciudad del Este, no Paraguai, e também o Aeroporto Internacional de Puerto Iguaçu, na Argentina, operam normalmente neste instante. BR-277, com fluxo maior de veículos no sentido Foz do Iguaçu, a concessionária Eco Cataratas aponta em movimento agora de 294 veículos por hora no sentido Foz, 167 no sentido Cascavel, na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, que é a mais próxima aqui da fronteira. Quando falamos da circulação na 277, claro, um dos pontos principais de interesse aqui na fronteira, como está o trânsito no acesso à Ponte da Amizade. E olha, a notícia é ótima, não há filas neste momento na passagem pela aduana brasileira, o trânsito flui de maneira rápida sentido Paraguai, e também quem vem do sentido Paraguai, quem está vindo do Paraguai em direção ao Brasil, não enfrenta dificuldades neste instante. Lembrando que ontem, né, dia 27, Ponte da Amizade completou 50 anos de inauguração aqui na fronteira e o DENIT liberou, então, a circulação de veículos nas duas pistas, circulação que tinha sido interrompida ali na segunda quinzena de janeiro para a realização de obras no alto da ponte. Neste sábado, o trânsito fluindo de maneira rápida sentido Paraguai e sentido Brasil, pelo menos por enquanto aí sem complicações ao motorista que trafega aqui pela fronteira. Já na ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, espera encontrar lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu em função ali dos procedimentos de fiscalização que são realizados pelas autoridades do país vizinho. Atenção também na rotatória da BR-469 com a Avenida das Cataratas, por ali um movimento no sentido Parque Nacional e também no sentido aeroporto de Foz do Iguaçu está aumentando nos últimos instantes. Por falar em Parque Nacional do Iguaçu, nas cataratas, agora a vazão é de 1.700.000 litros de água por segundo, vazão pouco acima do normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. E lembrando, né, que neste sábado, excepcionalmente, não haverá iluminação monumental em função da adesão da usina de Itaipu ao movimento Hora do Planeta. Itaipu que vai apagar então todos os refletores da sua barragem em adesão a essa iniciativa. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Segundo o maior evento de turismo do sul do Brasil, o Festival de Turismo das Cataratas chega em 2015 à sua 10ª edição aqui em Foz. Em entrevista à CBN, o organizador do festival, Paulo Ângeli, falou sobre a programação que ocorre entre os dias 17 e 19 de junho, festival que mudou a forma de divulgação do destino Iguaçu. O evento ele mudou a maneira de Foz do Iguaçu divulgar os seus atrativos. Né? Nós, antes do evento, nós íamos até as outras feiras para encontrar esses profissionais de turismo e interagir com eles. Né? O evento faz diferente, nós trazemos esses profissionais de turismo e levamos eles para conhecer pessoalmente as nossas cataratas, Parque das Aves, Itaipu, né? E não há como não se encantar, né? Olhando os nossos atrativos. Então, eu acredito que o evento tem contribuído bastante para o desenvolvimento do turismo, para a divulgação de Foz do Iguaçu como um todo. E a título de exemplificar, né, a importância de um evento como esse sendo realizado aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, eu até comentava aqui, né, Salão Paranaense do Turismo, que aconteceu lá em Curitiba agora. Para conseguir um espaço diferenciado para divulgar Foz do Iguaçu fora da área de stands ali, o convention teve que adotar uma estratégia de promover um passeio na Serra do Mar para atrair os interessados, os agentes interessados ali em conhecer um pouco mais a respeito do nosso destino. Ou seja, é realmente uma questão complicada de logística e tudo mais. E em feiras internacionais nem se diga, né? Está lá Foz do Iguaçu como mais um stand na feira, né? Entre tantos outros destinos. E um evento como festival, não. Já inverte a lógica, né? Traz todo mundo para cá para que conheçam outros destinos também. E, claro, passeiem aqui pelos nossos atrativos vendo tudo ao vivo e a cores, né? Claro, para você ter uma ideia do envolvimento da cidade com o evento, os que participam do evento não pagam ingresso nas cataratas, não pagam ingresso no Parque das Aves, Itaipu, museu, todos eles estão liberados. Basta apresentar o crachá que eles entram em todos esses atrativos. Porque realmente a essas pessoas, a esses profissionais que nós queremos mostrar o que nós temos de melhor. Descontos em restaurantes, em churrascaria, na hotelaria, preços extremamente especiais para que esse pessoal venha participar do evento e conhecer os nossos atrativos. Então, sim, a cidade como um todo assumiu o evento e com certeza essa 10ª edição, é claro, né, depois de 10 anos nós temos que fazer alguma coisa diferente, algumas novidades. Realmente tentar fazer com que o pessoal se encante mais uma vez com o evento e com a cidade. Evento que acontece do dia 17 a 19 de junho no Rafaim Palace Hotel aqui na cidade de Foz. O que teremos para a programação, enfim, do festival e também dos eventos paralelos? É claro que nós, há 90 dias que estamos do evento, nós estamos ainda preparando a programação, né? Mas nós já temos confirmado alguns eventos paralelos que vão acontecer, como o Expotel, de equipamento para hotelaria e motelaria, a feira gastronômica da Abrazel já está confirmado, o salão de cultura e religiosidade está confirmado, um salão de marketing que nós chamamos, que ele é voltado para a tecnologia, né, com foco, lógico, em toda a cadeia produtiva do turismo, além de tantos outros eventos. Eu recebi uma ligação uma semana passada do pessoal do Ministério do Turismo. Eles já estão praticamente confirmados uma reunião do Conselho Nacional de Turismo em Foz do Iguaçu durante o evento. Quer dizer, as grandes autoridades do turismo, das instituições de turismo nacional, estarão presentes aqui. Além de tantas outras que vão aparecendo, né? A BIH, por exemplo, quer fazer um evento de hospitalidade. Eu acredito que até os dias do festival nós sempre recebemos pedido dessas instituições, porque a maioria dos seus componentes vão estar aqui, né? Então eles querem aproveitar esse pessoal e fazer as suas reuniões anuais, enfim, alguma coisa nesse sentido. E é importante destacar também que um dos espaços mais concorridos acaba sendo a feira, né? E já temos ali em torno de 85% dos espaços já reservados? Já reservados, já contratados. Né? Essa é a vantagem de um evento que já tem um nome consolidado. Né? Quando nós já arrancamos com 70%, 75% do evento já negociado com aqueles expositores tradicionais. Né? Então, há 90 dias do evento, nós chegamos a 85% dos stands negociados, realmente... É de se pensar para o próximo ano, inclusive, aumentar a área de feira. Pois é, e aí entra um desafio, né? Porque como fazer até para aumentar essa área? Porque eu vejo que ano após ano vocês estão incluindo, inclusive ampliando ali o espaço para exposições e a quantidade de participantes vem aumentando também. Expectativa para este ano, inclusive, é de mais participantes do que no ano passado? Como é que vocês estão avaliando? Não, nós estamos trabalhando com mais participantes do que o ano passado. Nós estamos tendo um crescimento interessante na faixa de 15% a cada ano. Então, eu acredito que sim, que esse ano nós vamos também ter um crescimento dentro dessa faixa. Agora, na questão de espaço, é interessante também, porque para o ano que vem o Teatro Rafaim vai ter mais uma área de exposição. Né? Então, eu acredito que o festival consiga ficar mais um tempo lá, e eles aumentando a área, que a gente possa fazer mais feira. Nos anos anteriores, a gente acompanhou que a abertura, geralmente, ela acontece ali no Hotel Recanto, né? Correto. E a exposição no Hotel Rafaim. Para esse ano, já está definido isso aí? Já está definido. Nós vamos fazer a abertura no Hotel Recanto. Até porque, como eu te disse, é uma ferramenta de divulgação do nosso produto turístico, né? da nossa estrutura. Então, eu gosto de espalhar o evento pela cidade, para que esses participantes conheçam, enfim, o máximo possível do que nós temos de estrutura turística. Sabe? Então, tem hotéis, grandes hotéis, por exemplo, o Carimã, que é praticamente fechado para os agentes de viagem. Né? O Hotel Recanto, que está uma estrutura linda lá, nós fazemos a abertura também para mostrar esse equipamento. O Hotel Rafaim e tantos outros hotéis da cidade que colaboram e ajudam com o evento, que nós distribuímos os agentes de viagem. Para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos mais de 40 caravanas de agentes de viagem nos dias do evento aqui participando. E esse ano nós queremos aumentar. Estamos na expectativa de que na 10ª edição venha mais gente. E voltando no tempo agora, voltando lá 10 anos atrás, quando foi feita a primeira edição, até você como organizador do evento, consegue quantificar aí uma evolução nessa questão da organização de eventos, da realização de eventos aqui em Foz do Iguaçu? O setor de eventos hoje mais preparado, com uma logística mais afiada do que há 10 anos atrás? Mas sem sombra de dúvida. Veja bem, Foz do Iguaçu é a referência em eventos e é a referência em estrutura para eventos. Mas eu sempre gosto de comentar de exemplos. Nós temos que trabalhar em cima de exemplos, né? Eu aprendi isso durante toda a minha vida profissional, que tudo aquilo que é bem feito e que é bom, nós temos que copiar, né? Aí você pega, por exemplo, a cidade de Gramado, que é a referência em cidade turística, né? A cidade de Gramado, ela cresceu em cima de 5 grandes eventos. Há 30 anos atrás, Gramado era um destino de lua de mel, aquelas pousadas bucólicas, né? na beira da serra. Mas não tinha uma expressão turística, né? Não era conhecido como uma cidade com expressão turística. Então, eles começaram a criar eventos. Eles criaram o Festival de Publicidade e Propaganda, eles criaram o Festival de Chocolate, eles criaram o Festival de Cinema, eles criaram o Festival do Turismo e eles criaram o Natal Luz. O Natal Luz, para você ter uma ideia, recebe entre 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas por ano. Então, eles criaram uma cidade reconhecida mundialmente em cima de 5 grandes eventos. E nós temos eventos que acontecem em Foz do Iguaçu todas as semanas. Todas as semanas, nesses hotéis nossos, com salão de convenções, tem eventos acontecendo. O que eu digo é que nós precisamos criar alguns eventos nossos da cidade, perenes, né, que continuem daqui 30 anos que estejam aí, justamente seguindo essa visão que tiveram o pessoal de Gramado, né, de construir uma cidade em cima de grandes eventos. Equipamento nós temos, né? Nós temos grande estrutura dentro da nossa hotelaria, recebemos vários prêmios do Ministério do Turismo na capacidade, por nossa capacidade de bem receber. Então eu acredito que sim, nós temos que nós temos o nosso atrativo turístico ímpar, né? Que é as cataratas, mas nós temos que sim buscar mais eventos, trazer justamente para não depender, vamos dizer assim, de um atrativo só. 10ª edição do Festival do Turismo das Cataratas, entre os dias 17 e 19 de junho, no Rafaim Palace, aqui em Foz do Iguaçu. O site na internet já está disponível? Como é que a pessoa já pode obter informações? Festival de Turismo das Cataratas já está disponível, nós estamos atualizando ele frequentemente, com todas as informações à medida que vão aparecendo, né? No Facebook também, nós estamos bem atuantes dentro do Facebook. Já abrimos, para você ter uma ideia, já abrimos as inscrições para trabalhos do Fórum Científico, que já é considerado um dos maiores eventos científicos de turismo do Brasil. Já começaremos a receber trabalhos já nos próximos dias. E todas as informações que o pessoal quiser sobre o festival já estão lá no site. Paulo Ângelo, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Sucesso aí em mais uma edição deste evento. Obrigado pelo espaço que vocês sempre deram para o festival e para o turismo da cidade. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a visita da comitiva de Foz do Iguaçu a Brasília nesta semana para discutir a questão da cota de compras da fronteira, a circulação de veículos no Parque Nacional do Iguaçu e também a regulamentação da lei dos free shops. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Temperatura neste momento na área central de Foz está na casa dos 26 graus, umidade relativa do ar de 94%, ventos a 3 km por hora e probabilidade de retorno da chuva de 89%, segundo o radar meteorológico aqui na Terra das Cataratas. Trânsito na Ponte Internacional da Amizade está tranquilo neste momento. As duas pistas estão abertas ali no alto da ponte desde ontem, né? Essa habilitação das duas pistas para tráfego simultâneo sentido Brasil e sentido Paraguai após 3 meses de reformas ali no alto da ponte. Se você vai ao Paraguai, aproveite, tráfego tranquilo neste momento para a travessia sem registro de filas no sentido Paraguai e também no sentido Brasil. E a rede hoteleira de Foz do Iguaçu deve registrar ocupação de apenas 61% no próximo feriado, revela uma pesquisa do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, o Sindhotéis. O levantamento projeta as reservas no período da Sexta-feira Santa até o domingo de Páscoa. O estudo indica maior movimento entre os hotéis de 4 estrelas, que estão aí com 68% dos apartamentos reservados. Em seguida aparecem os hotéis de 2 estrelas, 62%. 3 estrelas, 57% e também 5 estrelas, 55%. Do total de reservas, 75% são para brasileiros e 25% para estrangeiros. A amostragem foi realizada na última segunda-feira com base no movimento projetado em 28 estabelecimentos, Foz do Iguaçu, que possui 176 meios de hospedagem cadastrados e 27.500 leitos, conforme a versão 2014 do inventário da Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu. E apesar dessa previsão aí de queda, né, porque no ano passado a ocupação na hotelaria chegou próximo de 90% no feriado prolongado de Semana Santa, cerca de 25 mil pessoas devem visitar o Parque Nacional do Iguaçu entre os dias 3 e 5 de abril, no caso, Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa. Para suprir a demanda, o atrativo irá abrir 1 hora mais cedo, às 8 horas da manhã. Durante os 3 dias, haverá também reforço com relação às equipes de apoio e à frota de ônibus em circulação ali no parque. A frota passará de 18 para 23 veículos na sexta-feira e no sábado, que são os dias aí de expectativa de maior movimento. Inclusive, na Sexta-feira Santa, o parque deve receber o maior fluxo de visitantes em todo o feriadão, já no Paraguai e na usina de Itaipu. O movimento maior deve ser no sábado. Sábado de Aleluia, tradicionalmente, é o sábado de maior movimentação ali na usina de Itaipu. E no caso das cataratas, os turistas que quiserem poupar tempo e organizar melhor o passeio podem, inclusive, fazer a aquisição do bilhete antecipadamente através da internet no endereço www.cataratasdoiguaçu.com.br. A operação especial no parque é coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e conta também com o apoio, claro, da concessionária Cataratas S.A. e da Polícia Rodoviária Federal, que do lado de fora do parque, ali no trecho da BR-469, entre o trecho da Argentina e a entrada do Parque Nacional do Iguaçu, deve fazer aí ao longo de todo o feriado prolongado uma operação especial para fiscalização e também ordenamento do trânsito na via de acesso às cataratas, ao aeroporto e alguns dos principais atrativos e hotéis aqui da fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 37 minutos, lideranças políticas e empresariais de Foz do Iguaçu embarcaram nesta semana para Brasília para reuniões com ministros e representantes do governo federal. Em entrevista ao programa CBN Foz, antes do embarque, O presidente do Conselho Municipal de Turismo, Licério Santos, falou sobre os eixos no foco das discussões. Uma agenda aí provocada pela senadora Gleisi. E são questões importantes, porque é bem que a gente gostaria aqui de trazer sempre notícias positivas, mas quando isso não acontece, nós somos obrigados a nos posicionar e tomar atitudes. E é nesse sentido que a gente vem aí contando com o apoio de vários parlamentares para que se tenha uma solução nessa questão cota. Estamos aí buscando o aumento da cota para $500, para que não a portaria 307 do Ministério da Fazenda não seja efetivada com a cota de $150. Estamos gestionando também a questão dos free shops, que também é uma legislação importante que tem que ser tratada. E, mais uma vez, o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Isabela, tratando da questão plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu, principalmente naquilo que tange ao transporte no interior do parque, né? Então, é uma questão aí que vem trazendo tirando o sono da comunidade do turismo de Foz do Iguaçu há alguns anos, e a gente quer pôr um basta nisso antes do final do ano para que tudo se normalize. Na questão cota, especificamente, na semana passada nós tivemos, inclusive, uma manifestação ali no lado paraguaio, não só em Ciudad del Este, como também em Salto del Guairá e Pedro Juan Cavalheiro, que são as três principais cidades paraguaias na faixa de fronteira. Essa portaria do Ministério da Fazenda, ela prevê, inclusive, num horizonte bem curto, ou seja, julho já deste ano, que a cota seja reduzida para $150 aqui na fronteira, enquanto que a reivindicação do setor turístico é que seja elevada para 500, equiparando a cota aérea. O que é que temos já de concreto quanto a este tema? Ainda falando sobre a manifestação, as manifestações, tanto do Paraguai quanto do Brasil, elas são legítimas. Nós não podemos ter um retrocesso ao invés de melhorar, piorar aquilo que tem para a nossa fronteira. Nós temos responsabilidade social, não só no Brasil, com o desemprego que geraria e deixaria muito iguaçuense sem emprego, mas também com o Paraguai, que sempre cresceu e hoje é o polo econômico que é, graças a essa irmandade que nós temos aí com o turismo e compras em Ciudad del Este. Então, não dá para virar as costas para uma situação social tão importante como essa, né? Na verdade, a gente vem defendendo o aumento da cota até por uma paridade com para quem viaja fora do nosso continente. Porque quem viaja nas fronteiras dos países de fronteira não tem esse direito. Então, a gente quer essa paridade porque não há a menor razão de se estar engordando os cofres das companhias aéreas internacionais, especificamente as americanas, fazendo crescer a cidade de Orlando e Miami nos Estados Unidos, quando a gente pode deixar todo esse recurso aqui na nossa região e seguramente melhorando a qualidade de vida de todo esse povo. Pois é, realmente essa situação da cota é algo que preocupa, principalmente pelo prazo curto, né? A questão da redução da cota está atrelada também à lei dos free shops. E até o momento, quanto à regulamentação dessa lei, pelo menos a Receita não publicou ainda as portarias necessárias. Né? A redução da cota ela está atrelada também às questões do Mercosul e existe um acordo dentro do Mercosul de uma paridade para o ano 2019, trazendo isso para $150. Essa portaria do Ministério da Fazenda, que está regulamentando e regulando os free shops nas cidades gêmeas, ela está antecipando essa situação, que seria para o ano 2019, trazendo para 2015. Então, não dá para você ter o benefício de um lado e ter um grande prejuízo por outro lado. Mesmo porque está sendo implantada a redução agora em junho, quando nem sequer definiu se a cidade vai ou não vai ter os free shops, nem sequer começou a construção de qualquer free shop na cidade, então isso aí seguramente leva um tempo. Aí nós teríamos uma redução de cota, um desestímulo para o turismo, um agravamento das questões sociais na nossa região de fronteira, quando na verdade aquilo que a lei prevê, que é a instalação dos free shops, nem sequer começou. Então, primeiro está sendo tratada a questão de cota para depois tratar dos free shops, isso não dá. Não pode ser dissociado, isso tem que ser trabalhado de forma conjunta. É uma agenda permanente nossa, nós estamos sempre atentos. Ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com cinco ministros, na verdade, para tratar desse assunto. E de lá para cá não foi efetivado nada, existe uma portaria 269 do Ministério do Meio Ambiente, que dá um prazo limite para que se faça a revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu até a final deste ano, e até o momento nós não tivemos notícia nenhuma por parte do ICMBio do início dos trabalhos nessa revisão do plano de manejo. Então nós tivemos aí mais uma vez esse agendamento feito com a ministra Isabela, pedir agilidade e definição de qual é o grupo de trabalho que vai estar fazendo essa revisão do plano de manejo, mas principalmente que tenha uma participação efetiva da comunidade local, não só da comunidade de Foz do Iguaçu, mas também da comunidade das cidades do entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Qualquer decisão do Parque Nacional do Iguaçu afeta toda a nossa região de oeste e sudoeste, né? Então é por isso que a gente pleiteia e exige que tenha essa efetiva participação para que não ocorra essas situações assim de problemas econômicos e conjunturais, o que aconteceu no último plano de manejo. Falando ainda de assuntos relacionados ao turismo aqui de Foz do Iguaçu, nós tivemos agora na sexta-feira uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo? Tivemos uma reunião extraordinária porque o assunto é premente e muito preocupante. Nós tivemos notícia através da imprensa de que a Prefeitura pretende fazer um aumento aí na ordem de 66% da alíquota do ISSQN, não só das empresas de turismo, de hotelaria, de agências, mas como um todo, para todos os segmentos, engenheiros, advogados, escolas, enfim, todas as atividades que pagam esse tributo, esse imposto chamado imposto de serviço de qualquer natureza. E naturalmente que isso tem um reflexo muito pesado no turismo. Hoje o turismo ele tem efetivamente mais de 30% da arrecadação de ISSQN é gerado pelo turismo, né? Então não nos restou outra alternativa senão fazer uma assembleia extraordinária para poder fazer um alinhamento com o executivo. Estamos aí já na sequência solicitando uma agenda com o senhor prefeito para debatermos junto com as principais as entidades, uma forma de se equacionar isso e que não venha mais uma vez afetar o empresário e a geração de receita da nossa cidade. Outro tema debatido pelo Contur na semana passada, e isso durante uma reunião na quinta-feira, foi a questão dos eventos aqui em Foz do Iguaçu, buscar-se uma forma até facilitada para a realização de eventos na cidade? Hoje nós temos uma legislação que, de certa forma, ela normatiza, mas ela dificulta a realização de eventos. E isso a gente vem sentindo, principalmente quando se trata de grandes eventos internacionais, que precisava de uma melhora nessa legislação. Então, o Contur criou um grupo de trabalho que vem trabalhando para se fazer uma legislação que facilite, que incentive e facilite a realização e até mesmo o aumento da arrecadação, porque hoje os eventos acontecem em Foz do Iguaçu e eles acabam justamente pela dificuldade de se conseguir um alvará para esse evento, ele acaba sendo realizado sem ter essa legalidade. Na medida que ele não tem a legalidade, ele não arrecada. Então, a nossa proposta, pretendemos, num curto espaço de tempo, termos aí uma boa proposta para encaminhar para o Executivo, de uma legislação mais moderna, mais atualizada, e que seja um facilitador para o operador de evento e não dificulte esse trâmite, né? Palavras de Licério Santos, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, conteúdo disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. E a respeito da visita da comitiva iguaçuense à Brasília, uma das respostas obtidas junto à Receita Federal é a possibilidade de que a redução da cota a partir de julho seja revista, postergando-se enquanto não houver a efetiva implantação dos free shops. A respeito deste assunto, inclusive o senador Álvaro Dias, que depois de Brasília fez uma visita aqui à cidade de Foz do Iguaçu, considerou possível que esta prorrogação aconteça. Já me encontrei com essa delegação de Foz ontem no Senado, né? Houve encontro com o ministro da Fazenda. A reivindicação que se levou é, enquanto não houver solução para as lojas de fronteira, né, os chamados free shops, que a cota permaneça atual. Essa foi a reivindicação apresentada ao ministro. Eu não creio que seja difícil esta solução, a aceitação deste pleito, não é? Enquanto não se viabilizar as chamadas lojas de fronteira, que a cota permaneça como atualmente. Né? 11:47. CBN Turismo. E o município de Santa Terezinha de Itaipu realiza entre os dias 7 e 10 do mês de maio a edição 2015 da FESPOP, principal feira popular da cidade. Em entrevista ao programa CBN Foz, na quinta-feira, o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Arlênio Boaroli, falou sobre os preparativos para a festa. Posso dizer, Guilherme, que desde o final da FESPOP 2014, no outro dia nós já estávamos preparando a FESPOP 2015. Então a gente já vem trabalhando desde então de lá, e a partir então de segunda-feira nós lançamos a FESPOP 2015 com várias atrações. FESPOP, que no ano de 2014 atraiu um grande público aí ao município de Santa Terezinha de Itaipu, não apenas moradores de Santa Terezinha, mas também da região aqui do extremo oeste do Paraná. Para esta edição de 2015, o que é que teremos de novidades? No ano 2014, a novidade maior que nós anunciamos foi a construção do nosso sonhado parque de exposições e evento. Então, a partir daí, nós tivemos um tempo para darmos aí um atendimento melhor naquele local. Então, a partir daí, nós conseguimos terminar o parque, que nós fizemos a FESPOP com alguns pontos ainda que não estavam prontos. Então, nesse ano, nós terminamos e adequamos. As novidades serão no sentido de uma melhor organização e distribuição das exposições. Um ponto que ele é fixo e permanente é a questão da nossa arena de shows. Então, ali é um local já definitivo, que ficou bem elaborado, com um espaço amplo, então esse permanece. Os demais houveram alterações no sentido de melhorar fluxo, melhorar a segurança e o visual da feira. Agora também uma informação interessante aqui, porque uma das características da FESPOP é a questão da gratuidade. Para este ano de 2015, acesso gratuito e shows gratuitos também? Com certeza. A FESPOP ela tem uma característica principal, a gratuidade. Então, desde a sua primeira edição, nós nunca cobramos sequer o ingresso para nenhum show, sequer o acesso à feira. Então, é um modelo que nós adotamos no sentido de que a população tem direito a participar, a conhecer, dar oportunidade àquelas pessoas que não podem comprar, adquirir um show, o ingresso para o show, quando eles estão na região, alguns cantores famosos, duplas famosas, enfim, o artista famoso. Então, estar pertinho dele, gratuito, é a nossa intenção. Já há definido, inclusive, quais serão aí os cantores, qual será a agenda de shows da FESPOP? Está definido, sim. Nós teremos na abertura, no dia 5, Jota Quest. No dia 7, Jota Quest. No dia 8, Munhoz e Mariano. 9, Sérgio Reis. 10, nós teremos na parte da tarde, que é no domingo, para as crianças, o show com os Peraltas, um show infantil, que atrai bastante público infantil. À noite, no dia 10, temos no primeiro show Lobet, logo em torno de 21 horas. Na sequência, para fechar com chave de ouro, Conrado e Alessandro. Também aí, mais uma dupla, ainda não estamos em confirmação. Léo e Rafael, que estou pegando aqui nos meus arquivos, Léo e Rafael também está confirmado, a gente vai determinar o dia ainda do Léo e Rafael. Então, são vários shows de renome nacional e também lançamento de duplas regionais na região. FESPOP 2015, que acontece então de 7 a 10 de maio na cidade de Santa Terezinha de Itaipu. Uma opção aí para você que busca festas populares aqui na cidade. Inclusive, a FESPOP ela acontece em paralelo às comemorações do aniversário de Santa Terezinha? Sim, no dia 13 de maio comemoramos o aniversário de Santa Terezinha. Então, a gente colocou na segunda semana no sentido de que a gente possa estar tendo aquele espaço, assim, geralmente as empresas fazem o pagamento, enfim, há um movimento maior no comércio, Dia das Mães, que é o mês das mães, né? Então a gente já fez na segunda semana, o dia 13 é do aniversário, então já fez uma semana praticamente depois, para que a gente possa ter o público, vamos falar a verdade, que ele já tem uma grana no bolso para poder, ele não vai pagar acesso, não vai pagar ingresso para o show, mas ele pode comprar, porque a FESPOP também não é festa só, nós temos exposição, não é só shows, nós temos exposição do comércio, indústria e serviço. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade, Guilherme, de colocar à disposição o telefone e o endereço para que onde que a gente possa estar solicitando que as empresas que queiram e tenham interesse em expor na FESPOP, nós temos estande à disposição, estande do comércio, indústria, serviço, máquinas agrícolas, enfim, temos uma vasta infinidade de oferta de espaço para os expositores. Passar aqui então telefones para contato e também o endereço, quais são? Secretaria de Indústria e Comércio e turismo no município, na rua 1º de Maio, aqui no centro da cidade, é a rua que dá acesso à praia, pelo telefone 45-3541-0590 e pelo celular também 9947-2902, 9947-2902, temos aí todas as informações, nós podemos passar por e-mail os mapas, enfim, ou a gente faz uma visita. Nós já temos confirmado, só para antecipar, todas as concessionárias de veículos de Foz do Iguaçu já reservaram seus espaços na FESPOP. Portanto, o FESPOP é uma opção também para o investidor aqui na região da Tríplice Fronteira. Arlene Boaroli, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Nós que agradecemos, e a FESPOP é aberta ao público, agradeço à imprensa por estar divulgando. É o que nós queremos, trazer o melhor para a região de uma forma criativa, barata e, com certeza, sempre nesse modelo de que seja aberto ao público todos os shows. E a seguir, no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira e também saber detalhes a respeito aí da emissão da carteira de trânsito fronteiriço e como serão as ações da Hora do Planeta aqui na fronteira na noite deste sábado. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 57 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Informações aí sobre o trânsito de veículos na Ponte Internacional da Amizade. Movimentação continua tranquila, tanto no sentido Paraguai como no sentido Brasil. Não há registro de congestionamentos. E a Polícia Federal informa que a Direção de Migrações ali da Argentina alterou o local onde se faz a emissão da carteira de trânsito vicinal fronteiriço, chamado TVF. Inicialmente, essa carteira era emitida ali na aduana da Argentina, um documento que serve para facilitar a passagem pela fronteira, né? Em tese, para desburocratizar essa circulação aqui na região. Inicialmente, a emissão ocorria na aduana da Argentina, mas agora, por razões técnicas, foi alterado o local para emissão do documento. Quem estiver interessado deve comparecer ao Departamento Nacional de Migrações da Argentina, que fica na rua Balbino Branhas, número 67, no centro de Puerto Iguaçu. O horário de atendimento é das 8 da manhã a 1 hora da tarde, de segunda a sexta-feira, e você pode entrar em contato aí com este departamento através do telefone 557-422-795, isso ligando de um telefone fixo aqui em Foz do Iguaçu, 557-422-795. Além de apresentar o documento original de identidade, um RG válido e uma cópia, e também um comprovante de residência, o requerente deve levar uma foto 3x4 com fundo branco. Qualquer pessoa com menos de 18 anos também pode solicitar esta carteira, mas trazendo aí a autorização dos pais, né? Estando acompanhado pelos pais. E pelo quinto ano consecutivo, Itaipu vai aderir à Hora do Planeta neste sábado. Não será realizada a tradicional iluminação da barragem, tanto para visitantes do lado brasileiro como também do paraguaio. Das 8h30 da noite até as 9h30, a usina continuará produzindo energia, claro, mas seus refletores e luminárias da barragem serão apagados. A Hora do Planeta é um ato simbólico internacional promovido pela rede WWF desde 2007, no qual governos, empresas e população demonstram sua preocupação com o meio ambiente, apagando as luzes durante 60 minutos. Itaipu participa da Hora do Planeta desde 2011 e, neste ano, atrativos como o Museu de Cera Dreamland também irão aderir ao evento e apagar todas as luzes. Vamos agora conferir algumas opções de festas para este sábado nas casas noturnas de Foz e região. No Zeppelin Old Bar, a banda Corleone se apresenta para a festa de 9 anos. No Balinas Pub, calourada de medicina da Unila. Ou no Music Hall, não localizamos a programação. Woods Bar, Léo Max e Renan comandam o sertanejo. Chegamos ao final do programa CBN Turismo deste sábado, 28 de março de 2015. Os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Na sequência vem aí o repórter CBN e você fica também com a programação nacional revista CBN.